condenado pela justiça, feito marginal. Aqui dentro pra mim já não parece normal. Por um cagueta sem vergonha, minha liberdade foi pro pau. Eu sabia que um dia isso ia acontecer, porque a necessidade insistia em me abater. Corri atrás de tempo honesto pra sobreviver. Não tinha nada no barraco, nem pra comer. Com a cadeia amarrada e por dentro do boné, a ganja ia peitar mais nove, um bote curado no pé. Comi um bolinho de crack, tomava um copo de café. Um beijo na minha coroa pra ter coragem, muita fé. Quando eu não tinha grana, eu furava o terminal. Emprestava um VT porque a coisa andava mal. Chegava lá, a fila era de desanimar. Só tinha quatro vagas pra mais de 100 pessoas. Eu só orava a Deus e dizia amém. Eu sabia que minha chance era uma entre 100. É, tô me tornando mais um refém. Desacreditado, eu voltava pro barraco mais um dia em branco, sem o resultado. Minha coroa perguntava se tinha dado certo o trabalho. Pra ela eu falo a real e não posso mentir, mas seu beijo e abraço não deixava eu desistir. Pode crer, eu tenho que seguir. A miséria não faz cócegas, eu não posso rir. Eu não posso rir. Tentando trabalhar honesto pra ser alguém, mas agora enjaulado eu já não sou mais ninguém. A polícia é sem vergonha e o sistema também. Tem oportunidade, eu me tornei mais um refém. Tentando trabalhar honesto pra ser alguém, mas agora enjaulado eu já não sou mais ninguém. A polícia é sem vergonha e o sistema também. Tem oportunidade, eu me tornei mais um refém. Meio fudido, indignado, eu andando pelo trecho, eu encontro alguns chegados. Uma pá de maluco, outros desandados. Trabalhadores mais, todos considerados. Molecada brincando, outros no bareco tomando. Mulherada em peso, todas passeando. Quem não tá ali pode crer, tá trabalhando, suando, suando. Ou você pensa que quem não tem também não tá buscando. Periferia, meu dia, miséria se alastrando. Essa é minha área que eu gosto, tô de rolê. Agricula, mano, meu trecho pode crer. Observando o chapa, lata era de dar dó. Me embalei no baseado e caí no pó. Aí a minha vida foi de mó a pior. Capuz na cara e um cano, eu comecei a meter B.O. Não tinha calibre pesado, não havia nem fuzil. Pois até um 22 manda pra puta que pariu. Não me julgavam mais malandro. O malandro é o pardal que canta mal, mal, mal. Pra não apagar eu ala, porque aí é fatal. Assaltava refém de burguesia, grandeza. Tirando sem gravata, engomado, muita riqueza. Uma mansão muito fácil, maior moleza. Caímos pra dentro, eu já tinha o pé da letra. A família do magnata, rendida no chão. Amordaçados, amarrados, perfeita operação. Dólares, ouro, joia, tudo na mão. É hora de dar pinote, vamos embora então. Tentei, tentei, tentei, meu irmão. Tentando trabalhar honesto pra ser alguém. Mas agora enjaulado eu já não sou mais ninguém. A polícia é sem vergonha e o sistema também. Sem oportunidade eu me tornei mais um refém. Tentando trabalhar honesto pra ser alguém. Mas agora enjaulado eu já não sou mais ninguém. A polícia é sem vergonha e o sistema também. Sem oportunidade eu me tornei mais um refém. Tudo certo na função, nós com a grana na mão. Todo mundo pro mocó, fazer a divisão. Racha certinho o dinheiro de mão em mão. Na sequência, mulherada, cocaína de montão. Goró na cabeça, tudo era diversão. Mas foi de repente, sem ninguém esperar. Uma bicuda na porta, os cana, plá, plá, pum. Cali pra todo lado, todo mundo enquadrado. O teu casa caiu, nosso B.O. foi caguetado. Eu não sei como é que foi, se nós agimos errado. Mas logo fiquei fudido, zicado e irado. Por saber que o próprio mano nosso tinha derrubado. Pegou par da parada, foi pra boate chapado. Ele ia pirando o quarto, os dois loucos drogados. Não, não, não, não, os dois loucos chapados. E a piranha se ligou e logo perguntou: você é filhinho de papai ou simplesmente gato? É, mano, foi aí que ele marcou. Falou que nós tinha metido um 5-7, morou. Aí fudeu, né, mano? É, a piranha se do quarto disse que ia se lapar. Faca sem vergonha, buscando, foi ligar. Já chegando os paga-pau da elite, olha só. Só eu estralado se mordendo noiado. Acredite, eles sabiam. Sabiam que tirar o deles dali também. Se você pensa em canal neto, se tornou mais um refém. Veja bem, veja bem. Cambada de jaguara, já levaram o cidadão pro pau de arara. Pancada, afogamento lá no meio da capa. Por ali mesmo a fita foi derrubada. Por isso que eu falo, pra ser ladrão bom, tem que apanhar primeiro pra não ser caguetão. Cadeado na boca desse vacilão. Tentei, tentei, tentei, meu irmão. Tentando trabalhar honesto pra ser alguém. Mas agora enjaulado eu já não A polícia sem vergonha e o sistema também. Sem oportunidade eu me tornei mais um refém, tentando trabalhar honesto pra ser alguém. Mas agora enjaulado eu já não sou mais ninguém. A polícia sem vergonha e o sistema também. Sem oportunidade eu me tornei mais um refém. Manos companheiros, me escute com atenção. Vou contar-lhes a verdade com essa caneta na mão. Só eu sei de minha vida que passo na prisão. Me corre lágrimas dos olhos, me cortando o coração. Cadeia com grades de ferro, tão duras são as tuas tiranias. Me corta o coração, por muitas noites dormi numa pedra fria. A justiça paranaense, de ninguém tem compaixão. Condena o pobre coitado com a maior satisfação. A passar fome e solidão nas grades da detenção. Mas aqui ficou anotado o que no meu peito estava trancado. Agora direi o meu nome conforme foi registrado. Fulano de tal, apenado, mais um refém do sistema, aprisionado. Agradeço sua atenção. Que Deus abençoe. Muito obrigado.